Rádio aqui na Rádio na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem-vindos a mais uma emissão. Então, como é que está, caro ouvinte? Bem-vindos. Pois é. Ora, vamos ter hoje uma manhã de muito sol, aliás, como já se pode reparar, uma manhã de muito sol. Vamos ter temperaturas mínimas de 10 graus para a Bolhosa. Também para Giravolhos, aqui na bela cidade da Guarda, vamos ter a mínimas de 12 graus. Atenção, para quem está, portanto, a cuidar dos seus campos, em conta, enfim, os pesticidas, os adubos, todas as temperaturas certas, hein? E não se esqueçam que a água aqui no interior é muito importante, portanto, tenham lá cuidado, não gastem água demasiada, está bem? Pronto, então temos aqui a nossa meteorologista, a Joana Santos, não é? Boa noite, ouvintes, boa noite. Isto não é girabolhos, isto não é bolhosa, isto não é nada, isto é bolhosa, o que é isso? Isto é um programa que é uma doçura, como nos diz aqui a Xana Carvalho, uma doçura, que é também uma doçura de cantora, pronto, enfim. Tem uma voz bonita, é uma doçura. Oh senhora, não é uma doçura, filha, é uma doçura. Mas pronto, é uma doçura, como ela nos diz aqui nesta música muito animada. All Night Long. E começámos muito bem. Uma música que estava a rodar na live quando nós começámos aqui este nosso programa, que se chama Olha Que Dois. A sério? Eu também não tinha um nome diferente. Pronto, e vamos fazer a apresentação. Ele é o Carlos, eu sou a Joana. Nós somos os... Não, desculpa, tu és a Santos e eu sou a Bonaparte. Pronto, eu sou a Santos, ele é o Bonaparte. Pronto, nós somos os locutores parvos de serviço num programa que... Não sei se é direcionado para gente divertida, se para gente sem juízo como nós. Dá para tudo. Isto dá para tudo, meus amigos, dá para tudo, não é verdade, né? Dá para tudo, né? Claro. Já que na passada semana falamos aqui nos brasileiros. Galera, um abraço para vocês aí no Brasil. Exatamente, um abraço muito grande. Com um beijinho também, né? Ah, eu para mandar beijinho tem que marcar em grupo primeiro, viu? Oxe, mas por quê? Mas não tá certo! A concorrência é grande, viu? Se for mandar beijinho pra todo mundo que me adora, viu? Eu vou passar 3 dias mandando beijo, tá vendo? Aí não pode. Você vai mandar beijo 3 dias seguido? Homem, você vai ficar com uma dor na boca, eu vou te contar! Sem dormir, ainda tá por cima, certo, viu? Aí eu tenho que mandar beijinho, aí tem que marcar em grupo primeiro, viu? Olha, manda e-mail pra bonaparte@bonapartetudo.pt. A gente marca um encontro e tal. Aí manda beijo. Ah, beijinho personalizado, viu? Beijinho personal. Oxe, tem sabor de morango, de melancia, de limão. Não. O que acontece é que eu escrevo na testa: Carlos Bonaparte, você vai me dar um beijo na testa. Aonde diz Carlos Bonaparte? Ah, é um beijo aí, personalizado. Tô vendo. Escrito a batom, viu? Que é pra você ficar. Exato. Vermelho. Vermelho, preferência. Vermelho, ok. Pode também colocar gloss, que fica muito bem, né? Ficar assim com um brilhozinho. Exatamente. Com um brilhozinho no rosto. Nesse programa que é o Olha Que Dois, ou se você preferir, Olha Que Lhois, viu? Ainda fica... Ainda fica mais parecido, né? Fica legal, fica muito legal, muito legal. Ó, cameraman, coloca aí a bola vermelha, por favor, aí no canto superior do rádio, viu? Aí, bem vermelhinha, mais pra esquerda. Exatamente. No cantinho, você, bem no... Ó, amigo, você no também é assim como eu? Cantinho aí. É que tá muito pra baixo, viu? Tá mais focado no centro do ecrã, viu? Do rádio, desculpa. Coloca no canto, tosco. Zarolho. Ai. Pois é, a edição para edição número 2, para 12 de junho de 2013. Sejam bem-vindos a uma noite que... Olha, esta noite a gente pode dizer o mal que quiser dos lisboetas. Estamos sério? À vontade, jura? Está tudo no Santo António, ninguém nos está a ouvir. Ah, fantástico, pois é. Esta noite está tudo na sardinhada, não é? Hoje com as sardinhas e... Ai, casam-se as raparigas... que é verdade. Se eu não casar. As noivas de Santo António! Muito bom, muito se, bom. Se isto fosse em Espanha, o dia 12 era a noite em que elas se casavam e o dia 11 de junho era o dia nacional dos padrinhos. Ah, daí a expressão sabes, padrinhos à padrinho, espanhola. Pois, porque o padrinho em Espanha é que... Sabes que eu nunca percebi porque é que isso é tão... Tão... É, eu acho que também devia ser aqui uma regra em Portugal. Eu não sei o dia. Mas espera aí, isso quer dizer que, por exemplo, o padrinho é o que experimenta a noiva antes do próprio marido? Partindo do princípio que ela é virgem, sim. Oxe. Ai, não está certo! Se ela não for virgem, o padrinho não experimenta, apenas confirma. Ok, mas isso era mesmo acontecia, não sabes? Não era, é, acontece assim. Sério? Eu pensava que isso fosse só uma expressão, vê lá. Ah, por isso é que eu gostava de ser padrinho de uma espanhola. Estás a ver? Desculpa, de um espanhol, estás a ver? Que era para. Pois. Ou seja, mas espera aí, é o padrinho do noivo que experimenta a noiva? Olha, por acaso agora vou perguntar, por acaso não sei. Bem, o melhor é ser padrinho dos dois e experimenta a noiva e está fixe. Desde que não tenho que experimentar o noivo, senão volto a Portugal. Pronto, isso já nos reporta àquela situação que por acaso falávamos em off. Por acaso, só por acaso. Falávamos em off das atitudes não serem ou não terem nada a ver com o preconceito a nível de palavras. Quero dizer que, isto, ligando mais ou menos os assuntos, o facto de experimentar noivo e experimentar a noiva... Eles são tão fofinhos. Mas meu filho é gay! Meu filho é gay! Eu vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Sai da frente! Mas lésbicas, já eu trabalho com uma lésbica, é muito querida! Uma rapariga espetacular! Devido a ela viver com uma mulher, não acho nada, acho tudo muito bem. O quê? A minha filha é lésbica! Eu vou te matar! Eu dou cabo de ti, sai de casa! Vais viver na rua se quiser, não quero saber, não sou tua mãe! Portanto, ouvintes, ou 30, antes de serem apenas, de não serem preconceituosos a nível de palavras, também não sejam a nível de atitudes. Sim, isso é verdade, acima de tudo isso. E o que nos levou os noivos de Santo António, já falamos de preconceito e tudo. Já, sim, até porque vamos lá ter em conta que isto hoje em dia não é só o dia em que eles casam com elas. Agora também já o dia em que elas casam com elas e eles com eles. Exatamente. Também é de imaginar o padre na igreja. Felizmino. Aceita o Virgulino como seu eterno esposo. Que tal? Coisa. Fantástico. Virgulino. Aceita o Firmino como seu eterno esposo. Pera, eu já disse isto há um bocado. Ai não, agora é assim. O seu eterno esposo. Felizmino. Enganaste. Não é isso, estou a dizer o padre, a parte do eterno esposo. Ah, espera aí, já disse isto. Ah, bom! Fantástico, muito bom. Ou então depois aquela parte aí. Agripina! Agripina Leopilda! Aceita Ambrósia! Ambrósia Joaquina como sua esposa? Ambrósia Joaquina! Aceita Agripina Leopilda como sua esposa? Esposa. Esposa. Sim, esposa. Sim. Eu também já, àquela altura, eu também já, mas isto é entre. Eu sei que isto é entre homossexuais, mas é o. Um deles é. É mais. Enfim. Mas manifesta-se mais, não é? Tem uma postura mais populesca do homossexual, não é? Exato. Que é que ele tem os ticos que a gente até. Tipo, ainda ele vai ao fundo da rua, já a gente sabe que ele é e tal. Mas, pronto. E pronto, então eu tenho que imaginar, tipo, o Felizmino. O Felizmino, tipo, diz que sim e tal, depois chegou a vez do Virgulino. Ai, esse é padre, mas se ele diz isso assim com um tom de voz tão caloroso que agora já não sei se caso com ele ou se caso consigo. Ouvintes, não levem a mal, nós estamos a brincar. Isto é uma brincadeira. Estamos a brincar, sei lá se isto não estará a acontecer neste momento. Eu acho que nós estamos a acompanhar um momento sem querer, um momento em direto, momento live, estás a ver? Momento live. Epá, fantástico. Nunca se sabe. Agora, o ideal era a gente trazer o casamento de Guimarães para aqui. Não sou de acordo. Mas não, eu também acho. Sou de acordo. Isso não sou de acordo. Nem eu. Também, por isso. Aliás, o Guimarães não passa com o tema casamento de alguém nas minhas emissões. Eu acho que ele não devia passar em emissão nenhuma da Antena Web, mas pronto, é a minha opinião. Pronto. Ah, é a minha opinião e eu não vou cortar mais nada, porque eu própria acabei com as emissões do... As emissões com a possibilidade de passar Tony Carreira na playlist ou nas... playlists escolhidas ou programadas. Na seleção musical. Passa. Os programas e da live, pronto, que é a questão. Pronto, não passa no grupo Antena Web. Tony Carreira a solo, é? A solo, que ele até está no top 30 com a Sara, não é? Pronto, só em questões tops e. E quando não é a solo. Também aqui a pensar. Para o senhor? Nada contra o senhor, apenas... Por acaso, enfim, está bem. Não o conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele, não é verdade? Não tenho nada contra o senhor, só acho é que tomarmos como nosso coisas que não são é um desrespeito para quem é o criador, não é? Isso era quase como eu escrever ou fazer alguma coisa ou cantar alguma coisa, ser meu e eu... Sei que se nós fôssemos por aí, tínhamos que mandar um monte de rádios abaixo. Quantas é que dizem? Ah, tal, a mais ouvida. Desculpa, nós é que estamos em primeiro lugar. Claro. Vem dizer que o lugar deles é nosso. O nosso lugar é deles, mas o que é isso? Isto é plagiar um lugar, que pode ser. Não pode ser, pronto. Nós somos a número 1. E mais nada. E quem tiver provas do contrário... É melhor estar calado. Não digo nada, porque isto... não afeta, não brincamos do nosso ânimo, está bem? Exatamente. Obrigado. Deixa-nos lá ser malucos e achar que somos os melhores do mundo. Porque nós somos os melhores do mundo, não é? Claro, mas isso aí não há dúvida. Alguém tem dúvidas? Ninguém disse nada, porque ninguém tem dúvidas. Exato, ainda bem que concordam. Ainda bem que concordam. Que isto... Parece que o teu microfone não está muito... Não concorda muito connosco. Não, fui eu que bati no microfone. Ah, devias ser presa por violência doméstica. Mas, enfim. Pá, não sei. Aqui quem tem o vício da violência é o teu signo, segundo... Ah, convém dizer que não sou eu. O teu signo, pronto. O meu diz que é a gula. Não sei. Pronto, enfim. Não interessa qual é o meu signo, portanto eu sou Sagitário, mas é uma informação que sabes, não... Sabes que na passada semana recebemos um comentário, na passada semana recebemos um comentário que dizia cara Antônio Eva, algo assim de género. Quando comecei a ouvir o vosso programa, o ecrã do meu PC inchou. Oi? E eu, entretanto, fui ver, ouvi o programas do Carlos e da Joana e só com os programas de fada que isso acontecia. Ou seja, eu presumo que a gula, neste caso, seja algo tão... Tu até consegues fazer alto relevo nos ecrãs, mesmo sendo em áudio. Que é uma coisa... Pá, é por aí. Eu até aconselho, quem me quiser ver, portanto, pronto, querem ver, eu estou no Facebook em Joana Rita Artista, portanto... Joana Rita Artista, que pinta. É o nome da página. Também o link é www.facebook.com/Joana Rita. Portanto, exato, Joana Rita, mas em vez do I é um Y. Se isto quiserem ir por link, se não é só escreverem na pesquisa Joana Rita Artista, sem o Y, portanto Joana Rita normal, Joana Rita Artista, e vão lá dar. Podem pôr like, conversar comigo, enviar os vossos comentários, dar as vossas opiniões, sei lá, enviar mensagens. Estou lá, você espera. Peraí, estás a falar da Joana Rita Artista ou da Joana Rita Normal? É que são pessoas diferentes. Opa, não sei, as duas têm Facebook, pá, as duas têm Facebook e pronto. Pois, há tantas. Olha, o que é que nos inauguramos a nossa emissão musicalmente depois da Alexandra. Depois da Alexandra. Well, all night long! O que é que me dizes? Eu digo bem, e a tua. Qual é a tua primeira sugestão? A minha primeira sugestão chama-se Cristiana Pereira. Uma jovem. Onde estás? Não, vou trazer um tema que nunca trouxe aqui às nossas emissões. Gosto. Às nossas. Nunca trouxe nenhuma emissão. A música, enfim, é mexida também. Sabes que a guitarra dessa música faz lembrar uma música, eu já lá vou. A música chama-se Quase Sem Querer, é a faixa número 4 deste disco. E é curioso, que a guitarra e a parte inicial desta música fazem-me lembrar uma jovem cantora, mas mesmo jovem, 3 anos. Chamada Lavarsta, ou seja, pequena. Chamada. Ai, como é que ela se chamava? Uma cantora romena começou a cantar Cleopatra Stratan. Ela começou a cantar com 3 anos. E o tema que eu ouvi tem, começa a parecer com uma guitarra e com uma batida parecida. Mas não tem nada a ver. Vamos ouvir Quase Sem Querer, a faixa número 4. Enfim, deste disco, que está pelo nome de Contagiante, a Cristina Pereira, que estará brevemente connosco no programa Eclipse Total. Esta é a minha sugestão musical. E a tua? Não sei. Nós temos gostos tão diferentes. Não sei. Espera lá, uma. Uma. Deixa cá ver. Uma. Pode ser a Borbornilda, com aquela música jazz que tu tanto gostas. Não. O que é que pode ser? Não sei, o que é que eu vou pôr? Eu não faço a menor ideia, hoje estou meio. Enfim. Vejam lá. E a dança? Bem. E olha lá, e a música que tu escolheste é mexida, é isso? É mexida. Então eu acho que já tenho uma ideia. Bem gira. Santa Maria. Pode ser aqui um Quer Ser, do álbum Reflexos, faixa número 2. É a minha escolha para abrir bem. Só para recordar, Santa Maria. Tá bem. Então vamos à música. Vamos ficar com. Primeiro de tudo, vamos ficar com a Cristiana Pereira. O tema, como já disse, chama-se Quase Sem Querer. E depois, então, esta faixa do Santa Maria, que dá pelo nome de Quero Ser, é a Filipa, a vocalista do Santa Maria. O meu tema chama-se, como disse a Joana, Quero Ser, e é do álbum Reflexos. Música Maestro! Sem querer, eu vi o amor a respirar. vem florir. Yeah. De volta, ouvintes! Sejam bem voltados! Tenho cedo. Eu também estava com uma garrafa destas na semana passada, não estava? Estás assim um bocado mais verde que a semana passada. Por acaso? Isso é acho que entre ti e ali o sinal de trânsito, quando está verde, não há diferenças. Isso é de musgo, ainda não tem banho. Ah, pronto! Me parecia que havia aí umas semelhanças quaisquer. Está bem. Está bem. Me parecia que. Pronto, nós somos os dois ceguinhos. Quer dizer, cegos. Ceguinhos, pronto. A gente já explicou a diferença. Pensei em dizer uma coisa dessas. Mas. Epá, ainda temos bem a noção das cores, então ele está mesmo verde. Aquilo é tanto chá, eu já lhe disse. Muda lá o sabor do chá, mas. Quando joga o Benfica, tu bebes aquele de Icy Red? Icy tea quê? O Red? Não. Ah, não? É Sampagrina! Sampagrina? Eu sou da pasta, estás a ver? Eu sou green paste, estás a ver? Yeah. Sou da pasta, estás a ver? Sou verde, sou paz verde, estás a ver? Yeah. Estás a verde? Estou a verde, estou. Estou a verde bem, estou. Estou a verde bem. Sabes para que são os óculos verdes? Não. Para ver de perto. Oh! Pronto. E os óculos vermelhos? Não sei. É para ver melhor. Vermelho. Pronto, a nossa grafenola tocou. Não foi preciso meter moeda. Só que esta regama. Mas tocou! Só que te ouve. Ai, se a censura te ouve. Isso quem? Quem? A censura. A censura. Isso não acabou quando acabou lá o regime de Salazar? Dizem que sim, mas eu acredito que não. Se calhar não. Pois, só que. Podem ouvir, eu não deixo de dizer aquilo que penso porque os outros não gostam, temos pena. Quando a minha mãe me teve, não me disse, olha, não podes dizer aquilo que... Aliás, não podes dizer tudo o que pensas. Sempre disse tudo o que penso, portanto, não é agora que as coisas vão mudar. Ainda por cima, é assim, ainda que devo respeito aos meus ouvintes, que são estimados, e aos meus pais, ainda é uma coisa agora aos outros, que quem está mal que se muda. Pois, filha, não sei. Mas pronto, Então, que ias falar de um tema polémico que me interessou. Qual é? Já. Explicar a diferença de cegos e ceguinhos. Ah, bom. Dá lá o corpo às balas que eu fiz que te protejo. Vai lá. Então, mete-te aí na frente, faz favor. Pronto, diferença de cegos e ceguinhos. Uma vez que nós... pronto, enfim, só não vemos... A questão que, por acaso, nos tornam pessoas vistas, enfim, a nível social, a um patamar inferior, também por culpa de algumas pessoas que têm a mesma deficiência, mas também, para além da deficiência visual, têm um certo gosto pela palavra coitadinho, gostam de ser coitadinhos. E são essas pessoas que têm atitudes pequenas, têm... Enfim, com uma enormidade de estragos sem limite. Mas pronto, são essas pessoas com mentes pequenas, inteligências pequenas, esperteza pequena e, claro, uma pequenez. Uma pequenez de atitudes com valor zero. São essas pessoas que são os tais ceguinhos. Pessoas que prejudicam os outros, enfim, são incorretas. Morri. Estás viva? Mas continuamos a dizer aquilo que estava a dizer. Os ceguinhos são pessoas que... Para além de não verem, também têm atitudes que não valem rigorosamente nada. Já passaram algumas pessoas pelas nossas vidas, vá. Assim, aí pronto. E socialmente essas... Mas é engraçado que os ceguinhos são sempre os mais bem-sucedidos. É. Por algum motivo, assim será. Mas é a diferença. Nós somos cegos porque, enfim, não por sermos locutores de rádio ou porque ele é diretor do... Carlos é o diretor de uma rádio. Nem eu porque, enfim, escrevo um livro ou canto umas músicas ou faço isto ou faço aquilo. Pronto. Não é por isso. É porque se calhar não temos aquela... vá, necessidade de prejudicar os outros. Estou-me a ouvir a mim própria enquanto ouço tiros. Estou-nos a tentar atingir. Nós somos inatingíveis. Olha lá, que arma é essa? Não sei, acho que isto é uma G30. Uma G30. Mas é diferente esta. Olha lá. Isso parece potente. Ainda não viste nada. Sim. Coisa não, coisa. Mas pronto, não tem a diferença entre cegos e ceguinhos. É assim. Espero não ter ferido muitas suscetibilidades, uma vez que depois tenho que ir para o hospital. Não, que fazer esses coitadinhos. Desculpa. Quer dizer, ou não. Ou não. Mas pronto, é a minha opinião e é aquilo que realmente se passa. Cego é uma pessoa que só não vê. Ceguinho é uma pessoa que não vê e ainda se faz de coitadinho e, enfim, prejudica os outros. É a diferença. Está bem. Eu estou aqui falhou, não devia ter falhado, mas está bem. Então, estão os alarmes, vão-nos disparar. Pronto. Pronto. Pronto, isso foi aqui uma granada? Não sei especificamente, mas estamos aqui na mesma. É o que eu digo, nós estamos patamares acima dessas guerras todas. E quem quiser lançar opiniões, a minha página, Joana Rita Artista, pode enviar mensagem privada, comentar. Podem fazer o que quer. Ah, isto é potente, era para isto. Outra vez, então. Não é esta, é esta. Até faz vento. Já viram? É sim. Estamos vivos, né? Estamos vivos. Enfim. Ai, tanta bala de mecedo. Agarra lá na regafa. Está aqui, ó. Olha ele, glup. Bebe lá isso e bebe. Ai, segundo dia, hein? Sim, senhor. Lá bebe, glup. Não bebo nada, não vou nada. Não vou estar a beber em direto. Era a primeira vez que o fazias. Já vi em direto. Acho que na emissão passada. Talvez. Eu bebo em direto. Enquanto eu não tomo música, eu ouço e eu bebo. Nós estamos sempre em direto, isso é verdade, na live. Sim, estamos sempre em direto. E se vocês repararem, vocês vão lá, por exemplo, ouvir, sei lá, a hora zero. Ai não, essa está indisponível. Vão ouvir, por exemplo, de par em par. Ai, peraí, também está indisponível. Então, sei lá, o Ser Português, que também está indisponível. Sei lá, ouvi um problema qualquer coisa que não tenha... Ah, o Nas Voltas do Globo, por exemplo, que esse também está disponível. Esse está disponível, tá. Vão lá, e se vocês repararem, ou vêm em qualquer altura estou sempre a dizer boa tarde. Estou lá sempre, 24 horas por dia, estou sempre em direto, estás a ver? É sempre em direto. Tu és como Deus, estás em todo lado. Exatamente. Deus, o que é isso? Agora a sério, vá lá pessoal. Eu também sou muito aprendente da Joana. A ponto de uma vez ter chegado à lata de algum tempo. Houve uma pessoa, que eu não vou aqui dizer nomes, mas houve uma pessoa que me enviou um pedido de amizade no Facebook. Olha, eu conheço uma pessoa com o seu nome e tal, mas eu não sei se é a pessoa que eu estou a pensar. Ah, sim e tal, a gente já se conheceu há alguns anos. Eu, ah, ok. Não, eu estava a perguntar que era para saber se era ou não, mas visto que é só para saber, para não adicionar, pronto. A pessoa lá, se chama-me de coisa qualquer, não sei o que e tal, é porque... É assim, isso é como tudo, mas é assim, as pessoas vêm. Eu, as não, pessoas... Eu, Cedem-nos amizade. Nós não queremos aceitar o Facebook, é de cada um. Cada um faz o que o Facebook quiser. Eu é assim, no meu Facebook, muito sinceramente, ninguém me apanha lá, nem online, no chat. E só respondo às mensagens privadas que quero e bem me apetece. Sou arrogante, sim, ao ponto de o fazer. Só respondo ao que quero e bem me apetece. Porque... pronto, enfim, são questões... é, agora, reparem, ela é arrogante porquê? Porque é artista, olha para não, ela. Não, não é porque sou artista, é porque, sobretudo, sou pessoa. E, embora às vezes não pareça. Exatamente, embora às vezes não pareça. Não é porque sou artista. E quem me conhece, acho que quem mais convive comigo e assim, sabe perfeitamente que não tem que ter essa arrogância. Eu sei que no Facebook... as pessoas, mas já sabem, eu respondo àquilo que tenho que responder, aquilo que acho que devo responder, aquilo que não, enfim, não devo responder, não respondo. Mas é engraçado as pessoas que ainda vêm discutir connosco, porque nós não os aceitamos nas redes sociais que temos. Nós não somos obrigados a aceitar ninguém. Nós aceitamos nos nossos perfis pessoais quem queremos, e ninguém deve levantar quaisquer tipo de questões. Isso tem muito a ver, porque isso tem muito a ver com uma questão. Como é que é de explicar? Isso tem muito a ver com... as pessoas não estão habituadas a ouvir nãos. Opa! E aliás, este... como é que eu vou chamar? Grupo social ceguinhos? Tem muito essa questão... Porque é essa questão. A pessoa também não via. Como é que eu venho dizer isso? A pessoa não via. A questão social... Esse grupinho social ceguinhos é muito... Porque nunca levaram nãos. Porque assim que apareceram com uma bengala nas mãos, e porque, coitadinhos, mostraram a primeira dificuldade de encontrar o primeiro emprego, e porque se fizeram de coitadinhos porque não tinham isto ou aquilo, tiveram sempre tudo. Enquanto eu conheço aí alguns, permitam-me o comentário, ou se não permitirem, azar de quem ouviu, ou sorte de quem ouviu. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Faça de conta, passa à frente do programa. Têm ordenados de um bocadinho superiores ao ordenado mínimo nacional, que, se não me engano, é de 485 €. Pronto, aquelas pessoas têm mais ou menos 500 e pouco, e ainda usufruem de um tarifário que pagam mais ou menos 7 € na isto no caso da TMN. E não é só da TMN, acho que da Vodafone prevalece mais ou menos o mesmo preço, mas com umas condições, no meu ver, melhores. Isto não valorizando umas redes às outras, porque no fundo quase tudo é para roubar, enfim. Mas a questão é, com ordenados de 500 € meus amigos, não têm vergonha de enviarem pedidos e irem ao médico buscar documentação de que são cegos só para pagarem 7 € de tarifário? Eu tinha vergonha. E atenção que eu sou desempregada, portanto. E para lançar o meu livro eu tenho que pagar a edição toda de autor, portanto, eu não estou melhor que vocês. Enfim, se não fossem os meus pais, eu se calhar não poderia ter as coisas como tenho. Aliás, se calhar não teria mesmo. Portanto, sou arrogante ao ponto de dizer que é uma vergonha vocês ganham 500 € ainda enviarem documentação para as redes telefónicas a pedir para pagarem 6 € e tal, 7 € de telefone. Desculpem, não há dinheiro, não há vícios, é mesmo assim. Mas pronto, acho vergonhoso, sinceramente. Se fazem-se mais de coitadinhos se aquilo podem. Isto é só um exemplo. Eu repara, a minha situação é parecida, ou seja, também estou desempregado e tal, e há uma altura em que me foi quase que imposto, digamos assim, esse... não sei, esse... esse pacote especial. Esse pacote, sim. Só que é verdade. Eu esses tenho um pacotes pacote... tipo Aladims, ou o que é isso? É. Eu posso, de facto, pedir um pacote desses. Depois não tenho a mesma legitimidade para reclamar do serviço. Estou a pagar pelo mesmo serviço, menos que os outros. Portanto, é porque também tenho menos direitos. Não é? Exatamente, mas também não é só questão disso. A questão é que estão a pagar muito menos quando estão a receber 500 € de ordenado. Parece-me que estão, então é assim, não estamos tão mal a esse ponto, não é? Quem não recebe isso, quem não, enfim, quem não tem dinheiro mensal para, eu ainda acho que, pronto, acho muito bem e acho que é uma ajuda, pronto, enfim, sim, não é? Porque o telefone é uma coisa que toda a gente precisa, de uma forma ou de outra, não é? Mas daí pessoas estarem a pagar 6 ou 7 euros apenas, porque não podem pagar 12, imaginando, não é? Não podem pagar 10 nem 12, mas têm que pagar 7 porque ganham 500 euros de ordenado. Então se ganhassem 200, o quê? Não tinham um telemóvel? O que é certo é que têm sempre as últimas gerações de telefones, mas pronto, já não entrando por aí, não é? Que, enfim, já que também estou a pôr o corpo à bala, isto está tudo muito bonito e agora... Não, agora já estás a mandar que agora as balas já acabaram. Ah, pronto, mas pronto, são pessoas que enganaram as ajudas técnicas e pediram, enfim, umas coisas para depois trocarem por dinheiro e irem comprar outras. Se vais pela parte das ajudas, se calhar aí não dás o corpo às balas e dás o corpo às bombas, que é isso. Não faz mal, mas eu digo aquilo que penso, quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Meus amigos, quem ouvir este programa e achar que eu estou a falar demais, olha, temos que ver, nem para lá de casa melhor. eu acho que agora já. Acho que isso já começou a ser descoberto, não dá para ver. Acho que agora acho que já não dá para aldrabar tanto. Muito tempo houve essa... Mas de qualquer maneira, é vergonhoso, desculpem dizer isto. 500 euros de ordenado e pedir ir pedir papéis para pagar 5 ou 6 ou 7 euros de telefone apenas. Quando o tarifário mais baixo é para ir de 7,5 ou 8 ou 9, ou o que é. Quer dizer, desculpem, mas... Não, e não é sobre isso. As coisas ilegais que se faziam em relação às ajudas da ADSE, por exemplo, tirando proveito da deficiência visual. Pessoa que tira proveito da sua própria deficiência. Isto a mim soa muito mal, quer dizer... Olha, mas eu posso-te contar, Carlos, uma história. Eu não sei se alguma vez partilhas contigo, mas posso partilhar com isso contigo e com outros ouvintes. Que eu andei na escola com outra pessoa portadora de deficiência visual. Atenção, que nada contra a pessoa em si, pelo contrário. Desde já, envio os meus cumprimentos. A questão é que houve sempre uma grande discrepância entre nós os dois, porque... Até pelas formas de vestir, porque pelo facto de eu não ver quase nada na altura e agora, enfim, portanto, ser cega, considerada medicamente cega. Pronto, a minha mãe sempre foi muito vaidosa com os filhos, é verdade. E nunca me deixou, portanto, vestir qualquer trapo, nem andar mal vestida, portanto... Ou seja, a higiene e a roupa, ainda que não fosse uma roupa cara, mas que fosse uma roupa apresentável, não é? Claro, claro. Portanto, fosse uma coisa que ninguém olhasse, que as pessoas olhassem para mim e não dissessem, ah, coitadinha. E por isso, acredita que muitas vezes chegavam cheques de ajuda e eu não usufruía tanto como outra pessoa, porque eu tinha dinheiro para comprar... Portanto, o meu equipamento de natação, o meu equipamento de educação física era de marca, é verdade. Tive um saco de desporto, era de marca. Quer dizer, podia não ser as marcas mais baratas, porque muitas vezes, aliás, as marcas mais caras, porque muitas vezes eram compradas em promoções que haviam e outras vezes eram compradas com... Portanto, gorjetas, não sei se sabem o que é, aquele dinheiro que se recebe. Nos restaurantes, pronto. A minha mãe trabalha num restaurante e é a questão que, pronto, como se sabe, que o pessoal da cozinha e assim recebe sempre alguma coisa da noite que os clientes deixam na mesa. Pronto. E a questão é que era com isso que a minha mãe me vestia e calçava e a nível de desporto eu também tinha um equipamento mais ou menos. Mas eu lembro-me que uma vez no equipamento de natação chegou dinheiro para nós comprarmos o equipamento e a verdade é que, pronto, eu podia comprar, a outra pessoa não. Enfim, e se calhar não era bem assim, mas quer dizer... É, isso são sensações muito graves e que acabam por tomar contornos pouco simpáticos, porque... Muitas vezes, esta coisa de não ter dinheiro, ainda falava isso há tempos com uma pessoa na semana passada, esta questão de não ter dinheiro é muito suscetiva. Claro que há pessoas que fazem não ter dinheiro, mas há pessoas que não têm dinheiro para comer, por exemplo, mas têm que ter sempre dinheiro para o telemóvel. para mudar de telemóvel. Ah, sim, tem que ser. Eu não falo apenas do carregar o telemóvel, porque isso parece-me, já hoje em dia, nos tempos atuais em Portugal, um bem quase de necessidade. Em termos anímicos, eu acho que é bom termos uma porta de comunicação com as outras pessoas. Claro que sim, claro que sim. Muito mais assim, nós podemos, por exemplo, carregar um telemóvel com 12 euros, por exemplo, e não ir tanto a cafés. Há pessoas que preferem assim, não é? E acabam por comunicar mais com as pessoas. Eu prefiro. Têm mensagens grátis. Ou seja, é 12,5€ no telemóvel, certo? Ou 15€ no telemóvel. Mas depois acabam por sofrer muito mais do que se fossem 3 ou 4 vezes ao café, que estava mais ou menos o mesmo. Eu prefiro, eu prefiro carregar o telemóvel do que ir não sei quantas vezes ao café. Mas pronto, mas é assim, eu também sou uma pessoa muito ao contrário. Ou seja, eu acho que o telemóvel hoje em dia pode ser de certa parte. Agora, eu estou a falar em mudar de telemóvel quando um telemóvel está bom, mas convém ter o outro, não é? Não, porque o outro é recente, então só tem que se atualizar. E muitas vezes as pessoas que não veem têm também, mais se preocupam também em ter um aplicativo recente. Obviamente, não que seja funcional, o que acontece? Pois há os problemas com os talks e com as Isabéis, ou como é que se chamava aquelas. Os tantos de tecla, não é? Há todo um problema muito grande, porque, claro, estes não estão adaptados, não é? Os tantos de tecla estão sempre depois dos telemóveis saírem, não é? Claro. Telemóveis e tablets e iPhones e iPods, é que não podes. Mas é assim, quem pode ter que tenha agora. Fazerem-se de coitados para terem, desculpem, mas enquanto isso for assim, eu hei de continuar a dizer o mesmo e não retiro nada àquilo que digo. Sim, isso é. Porque isso quem é, não é... pode, meus amigos, desculpem, mas não tem vícios. Se tem vícios é porque os pode ter. Sim, isso também concordo contigo. Mas é... E neste aspecto podem dizer, mas as coisas não são assim tão lineares. Ai, não? Então podem-me escrever... Podem escrever para o Facebook, Joana Rita Artista, e digam-me, mostrem-me o contrário, porque eu vou continuar a manter a mesma postura. Para mim é assim, não pode, não tem vícios. Se tem vícios é porque os pode ter. E é uma vergonha isto acontecer, pessoas com ordenados, enfim, podem não ser os mais altos, mas ainda estar a enviar documentação para despacharem 2 ou 3 euros o carregamento mensal do telemóvel. Eu, é assim, lembro-me de ser estudante, não tinha dinheiro para carregar, não carregava, é assim mesmo. E às vezes, quando carregava, imagina, a minha mãe chegou-me a carregar, é verdade, cheguei a ter 25€ no telemóvel e o dinheiro ter que me durar para bastantes meses e tinha que ser assim, olha... Tem que ser, não há... O problema é que as pessoas estão habituadas a ter tudo e muitos facilitismos, é assim... Há muita burocracia para muitas coisas que não devia de haver, mas também há muito pouca burocracia para coisas que podem não ser muito graves, mas ainda assim... Vão constituindo alguns problemas pois na não. sociedade. Pois não. E infelizmente esse grupinho de ceguinhos tem muito disso. Bem. E podíamos ir para 3 horas ou 4. Eu lembro do ano passado, quando estive na extinta HFM, e também falei precisamente disso, da diferença entre os ceguinhos e os cegos, não é? Porque é verdade, e as pessoas podem achar que é muita frieza fazer este tipo de comparações, mas é verdade, há pessoas que são coitadinhas porque gostam de ser, aliás, eu acho que todo coitadinho gosta de ser, porque não há... Pessoas. Ah, essa história de eu não gosto, mas tem que ser. Não é bem assim. Eu acho que há pessoas que. Se tu me disseres assim, tem que ser coitadinha porque tenho um filho para alimentar, porque tenho um familiar que me criou acamado, aí se calhar digo-te assim. Eu não acho que isso te coloque na posição de coitada. Aí, pronto, exatamente. Eu acho que não há circunstância alguma em que sejas coitada porque tens que o ser. Sim, exato. Eu acho que a postura de coitada é só se tu quiseres. Sim, também é verdade. Isso também acabo por concordar, repara, é verdade. Porque, repara, há pessoas há pessoas que... Eu lembro, eu tenho um caso na família de uma senhora que morreu, era não era bem a avó adotiva, só que era, enfim, era mãe adotiva da minha mãe, portanto, era a avó adotiva. Exato. Enfim, sei lá, enfim, pronto, uma confusão, não interessa. Para mim era a avó, ponto final. Exatamente. E a senhora morreu, aliás, enfim, ela teve pessoas que cuidaram dela até ao último dia, até à última hora. Cuidaram dela. E houve algumas pessoas que tiveram que abdicar do emprego, tiveram que, enfim. Isso, elas não se sentiam coitadas, elas sentiam-se orgulhosas por estar a fazê-lo. Não se sentiam coitadas. Ai, coitadinho. É assim, eu não consigo ver pessoas, enfim, nestas circunstâncias, a designarem-se de coitadas. Mais depressa se designam de coitadas aquelas que têm uma vida fácil ou com possibilidades de tornar a vida mais, enfim, mais digna, do que aquelas pessoas que têm realmente poucas hipóteses de melhorar a situação. Sim, exato, isso também concordo. Eu vejo isso, por isso é que eu gosto. Eu, por exemplo, eu lembro do Camacho Costa estar a morrer aos poucos, e que acabou de morrer precisamente por causa do cancro. Uhum. Não é? Também, pronto, o facto de não deixar de fumar também foi um exagero. Mas o Camacho Costa foi uma das pessoas que me ficou na memória precisamente por isso, porque ele recusou-se a ser coitado. Exato. Ele foi ator até ao fim. Tens aí também um caso, eu acho que também aconteceu com o António Feio. Outro, por exemplo. Acho que também foi a mesma coisa. Até aos últimos dias. São exemplos de pessoas que até se podiam dizer... Pá, eu lembro-me, olha, mas sabes que isso de ser coitado... Sabes, eu quando fui trabalhar isto na altura para o hospital para Lisboa Central, para a Estefânia, quando fui para lá trabalhar, as pessoas... Ficava muito naquela, coitada, trabalhar, mas trabalhar à noite. Mas porquê que não? Porquê que as pessoas cegas, ou porquê que as pessoas que não veem, têm que ser coitadinhas dos amigos? Não tem que ser. Não tem que ser. Tem que se apertar com uma pessoa que não vê da mesma maneira. Eu tinha no contrato que eu só podia entrar para a escala, horários rotativos, ao fim de 22 dias de trabalho. Ao fim de 9 dias, eu estava na escala e tive que o fazer. E apertaram comigo e aquilo que me disseram foi quer, não quer, então não pusesse no contrato e nós o mandamos lá embora. Porque se não pode fazer escala, então não está aqui a fazer nada. É assim, eu fiquei assustada, não por fazer escala, mas sim porque eu era nova. Eu estava ali há 9 dias, 8 dias no caso, e quer dizer, enfim, aquilo era... Trabalhar com sim, muita informação. Isso. É assim, quando uma pessoa... 22. Quando, não, e não era isso. Quando uma pessoa... Não é isso, uma mas pessoa quando, recebe quando, nas mãos quando, muita responsabilidade... Quando o contrato dizia 22, é porque a partir de tu tens de ter 22 dias de margem para aprender as coisas. Pronto, mas na questão... Mas na questão, pronto, é uma questão emergente. Tinha que ser, não é? Por acaso era mesmo uma questão emergente. Mas é assim, o que me assustou foi eu ver uma responsabilidade de um hospital onde estão centenas de pessoas, funcionários, pacientes, crianças, bebés, recém-nascidos, grávidas, tudo nas minhas mãos, e eu saber que se um passo em falso, podia haver problemas bastante graves. E era esse o meu medo. Não foi medo de trabalhar à noite, fazer 12 horas seguidas, não foi nada disso. O meu medo era se alguma coisa corresse mal. Pronto. Sim. Mas eu tive que ir fazer e fui encostada também à parede, no sentido de nada de... Portanto, não houve nenhuma irregularidade. A questão foi que, claro, teve que acontecer aquela situação, não é? Que eu tive que entrar de emergência na escala e entrei. E pronto. Enfim, aconteceu. Eu fui e fiz o meu trabalho. Assustada, porque podia correr alguma coisa mal. Mas tiveram que me dizer, é assim, ou aceita, ou então nós não precisamos de si. Porque foi chamada para entrar em escala. Pois é, aí, nestes casos, tem que então... se apertar com as pessoas assim. É como, ah, coitadinha, como é que tu sabes onde é que estão os números de telefone? É muito simples, como já vi a resposta e respondo também da mesma maneira. Os números não saem do lugar. Pois, eles são sempre lá. Pronto, não tem que haver um... Ah, coitadinha, porque não vê. Não, não é porque não vê. Porque não se esqueçam, mesmo quem vê também tem limitações. Explique isso a quem vê. Pois. Não, há pessoas que sabem que têm limitações. Há pessoas que têm uma noção aceitável de que têm limitações. Agora, é assim, não é porque somos... Porque não vemos, temos que ser vistos como uns pobres coitadinhos. Eu, pessoalmente, acho que ainda há muito essa ideia, e muito mais até agora, no mercado laboral, que há toda... Nem que seja até às vezes como desculpa, não é? Ah, sim, sem dúvida. Hoje em dia aproveita-se muito essa questão, e muito também se deveu, na minha opinião, digamos, até aqui as entidades patronais estavam interessadas em fazer as coisas diferentes. Estamos em tempos de crise. Mas é que eles fazem de ceguinhos, pronto, são ceguinhos. E são ceguinhos, pronto, como ceguinhos que são. Não, só que há pessoas que não se comportam dessa maneira, mas enfim, acabam por... Mas há pessoas que gostam de ter tudo facilitado e pronto, e já se acham os heróis porque, pronto, já fazer aquele trabalho tão simples, pronto, enfim. E gostam de estar no desemprego e andar, enfim. Isso é que é ser ceguinho. E agora vêm vocês e dizem: ah, mas isso não é só uma questão de pessoas cegas que são coitadinhas. A sociedade é mesmo assim. Pois, exato. Também há, no mundo de quem vê, as tais pessoas que gostam de ser coitadinhas. Ah, são os ceguinhos também. E são ceguinhos. Também são ceguinhos. São de alma, não são... Nós aqui não estamos a falar de deficiências visuais. Deficientes visuais, portanto, os cegos... Uma coisa, são pessoas normais que só não veem. Uns são ceguinhos, outros não são, não é? Agora, também pode ser ceguinho aquele que, francamente, se faz de coitado. E é o coitadinho. Mas porque acreditem que, eu como dei esse exemplo portanto, dos tarifários Aladim, há quem também veja bem e também use métodos, enfim... horrorosos para, enfim, netos ilegais para terem tarifários mais baratos, mas pronto, enfim, são coisas. Olha, isso criticar é muito giro. Isso. Mas eu já tenho saudades da minha música. Eu também, já estou com saudades. Olha, eu escuto já esta que está lá na live. Não sei qual é que é, tem que ver. A Britney Spears. Uau, tu escolhes Britney Spears? Sim, só porque, pronto, isto está aqui de fundo. Está bem. E é porque, pronto, os nossos ouvintes têm que ouvir também o que estava na live. Certamente, acho que sim. Vamos lá ouvir o que está lá na live. Let me be... The last to know. The last to know. Já agora, eu não estava aqui a ouvir a live, estava aqui a fazer outras coisas, não estava a ouvir a live. Mas já agora... também vou escolher aqui uma música... com base na live. Deixa que é uma música que tinha aqui a ver. Ah, bom. Bem, não tem muito a ver, não. Não faz mal, desde o momento em que Amor Intemporal e Deftones... Não, dá para ser escolher os Musical Madness. Ah, não tem muito a ver. Não. Agora sério, agora eu vou escolher uma música que ouvi esta semana no programa Motivação e que se chama Alive. É o novo single da Kika. Uma cantora portuguesa, está fazendo sucesso, está a chamar muita atenção. E nós vamos ouvir então aqui a Kika. Vamos lá. Que traz este novo single designado de Alive. Eu fico muito admirado, foi de eu escolher Britney Spears. Eu não gosto muito desta miúda, mas é o que está aqui. Curiosamente, a música chama-se Alive. Pronto. E tu escolheste uma música porque estavas a ouvir Alive. Alive, exato. Ah, bem, então. Então, olha, vamos lá às nossas lives. Vamos lá, antes que nos tirem a live. Exato. Let me be the last to know the Britney Spears e depois. A Live da Kika. São as músicas que tocam já a seguir aqui no seu, no teu, no vosso, nosso. Olha que dois. Deles. You need me desperately. They say you say we're so complete, but I need to hear it straight from you. If you want me to believe it's true, I've been waiting for so long. E pronto, estamos de volta. Olha, deixa-me dar a volta. Ah, não vou dar. Sejam muito bem voltados, vindos, chegados. Aproxeguem-se aqui à gente. Já que esta não foi assim toda muito familiar, muito... Aproxeguem-se aqui à gente. Eu não tenho gomas. E pronto, portanto, esta é a hora do bebê. Não é o bebê Nestlé, mas é o bebê Bonaparte, que não tem gomas. Mas tem açúcar das amoras. Olha, tu estás a comer em direto, ou melhor, a comer durante a emissão. Isso é radiofonicamente incorreto. Isto é aquele programa em que este é o guião de tudo aquilo que as rádios não podem fazer. Ah, pois é. Quem é o guionista neste nosso programa, é verdade? Não temos. Não temos. É verdade, não. Nós não temos, porque ninguém quis escrever um guião para este programa. Ninguém. Ninguém quis projetar este programa. Disseram que isto era um caso perdido. Não... Fala para aí que eu estou a comer as... Disseram que isto era um caso perdido com locutores muito parvos, então não podia ser. Caríssimos ouvintes... Eles até iam fazer para a Joana, só quando sabem que eu também ia entrar, dar-me de ideias. Pois, enfim, eles disseram, mas eles também disseram, fazer para a Joana ainda é fácil, mas isso é quando ela não perde a postura. Quando ela a perde, pá, é uma chatice. Nada a fazer. Pronto, se tivesse aqui o Nuno, provavelmente dizia ela perde a postura, mas não perde o timbre. Como ele disse uma vez à Bárbara Guimarães, embora, enfim, eu acho que ele exagerou, mas pronto. Eu por acaso não acho. Opa, mas eu ainda há dias ouvi numa rádio que, enfim, soube. Enfim, aí há dois dias também está pela ordem da morte, embora eu ache que não me arrade nada má. Bom, não vou dizer nomes porque senão... Ou vou, ainda vou. Está avisado, antena livre, pronto, foi lá. Ah, é? Não subi também. Eu por acaso recebi as SMS, mas quando disseste que está assim, mesmo também não pensei que vai ser assim tão má. Acho que aquilo foi comprado por um grupo de... Que até não... É uma Pedro Madeira. Aqui na live, bom, mas como eu estava a dizer, disseram que foi comprar com um grupo de construção civil, não estou a ver o que é que o grupo de construção civil tem a ver com a rádio, mas está bem, comprou a rádio, mas acho que o grupo a seguir a comprar a rádio faliu, por isso aquilo acho que está muito mal, está pela hora da morte também, mas pronto, então achei graça que há dias vi lá um locutor... Que exagerava imenso na sua forma de expressar-se. Portanto, deve ser assim qualquer coisa. Não sei se é da zona. Eu não sou daquela zona, sou de Torres Novas, mas não quer dizer, nasci lá, mas não cresci lá. Portanto, não deve ser da. Ela foi extraditada. Exato, eles disseram logo: não, esta miúda aqui em Torres Novas, não, isto vira-nos a cidade ao contrário, não pode ser. Afinal, houve alguém que há dias me fez um elogio muito agir, Carlos. Muito contar. É? Sim. Acho que é que me disseram. Que é, okay. Isto é um elogio muito giro, mas também pode ser muito mau. Que eu alterava as leis da física. Ah, pois, não é natural. Isso. Ou seja, quando tinha nada a dar certo. Já sei. Não sei se isto. Porque estou cheio de açúcar, credo. Chega-te para lá olhar as formigas, pá! A comer gomas e açúcar aqui no programa. Isto é uma pouca vergonha. E agora vai beber uns golinhos na sua garrafa de Shrek Mania. Não. Depois tem que ver se... Eu pensei que estava a ficar farto de doces e afinal eu já tenho saudades outra vez de doces. Opa, fez uma vez guloso para sempre. Tu que digas, não é? Epá, diz que sim, que o meu vício é a gula, embora eu acho que... não é esse o meu vício. Ah, agora já sei porque é que eu sou violento. Então? Porque como doces à bruta. Ah, mas tu comes doce à bruta porque tens medo que eu os coma. Logo vi. Quando chegamos aqui já não há de certeza. Mas já, eu é para ajudar o comércio, estás a ver? Pois, exato. Tu e a tua boa, as tuas boas intenções. Sabes, é que dessas também está um inferno cheio. Ah, inferno existe? Ah, não sei. Então não dizem que existe o céu? Até havia para aí uns padres que andavam a vender terrenos no céu e tal. Que fixe, não sabia disso. Tu não sabes que eu vi um padre qualquer, acho que era a Deusana de Alverca, que andava a vender terrenos no céu. Ah, bem. Isto, olha, e havia pessoas que agora não, neste último século, os últimos dois séculos já não se fazia isso, mas e daí não sei, não é? Há pessoas que, enfim, se a burrice pagasse imposto, mas pronto, desculpem. Mas pronto, há pessoas que são muito, que acreditam muito nessas coisas, e sabes que há muitos anos atrás as pessoas davam fortunas inteiras à igreja com a finalidade de terem no céu, vá, digamos, com um garantido, um terreno para toda a família, enfim, para todos que... Eu, aliás, enquanto era uma pessoa nessa altura, também cheguei a juntar uns patacos para alugar no céu. Era para comprar uma kitchenette! Mas o máximo que deu foi para um barracão em nylon. E bem bom! E agora, há aqueles que dormem em caixas de papelão também, olha. Para mim... E mais uma gata e três cães, ou seja, mulher e filhos, não dava. Gata e três cães. Pobre da coitada que casou com isto. Ela era uma gata, viu? Uma gata assanhada, mas era uma gata, viu? Pronto, se tu dizes. Ai, não sei se é, se é persa, se é... Ah, persa não. Se é mesa, se calhar é se a mesa e tem outra agarrada. Ah, mas aí não era uma gata, era uma gatona, viu? E era uma gatona vezes duas. Ai, ai. Não, mas aí não era uma gata, mas era também, uma gata. Olha, mas também para teres duas, olha, que também tinhas coisas boas a dobrar, mas também tinhas chatice a dobrar. E tu, como diretor de uma rádio, não sei se tinhas tempo para as chatices de dobrar. Não, para se calhar, não. Se calhar nem mais chatice quanto mais chatice de dobrar. Na altura não havia rádio, na altura éramos todos campónios e... Ah, não havia televisão também, pois é. Parecia nada, nada, que havia nada. Muitas crianças, pois. Portanto, a culpa da quebra da natalidade... Eu disse uma gata e três cães, ou seja, mulher e filhos, porque aqueles três foram os únicos dela. Os outros 10 foram todos... Mal, daqui a bocado tens mais filhos do que tinha lá o Bin Laden. O Bin Laden tinha 42. Então... Eu não sei, o máximo que eu cheguei nas minhas vidas foi a 27. Era um por ano, estás a ver? Só que eu tenho 27 anos, quando fizer 28 vou fazer mais um filho. Ainda estou à procura de... Já agora, se alguma mulher quiser ser a mãe dos meus filhos, muito assim, pode ter um e-mail para bonaparte@bonapartetudo.pt. Exato. Com o nome Barla, faz o meu filho. Mais música, é verdade. Vamos... O quê? Vamos à música, que é mais fixe. É mais fixe, bora! A outra também dizia: Tony! Tony! No caso do Barlo! Bem, vamos à música! Olha, por falar em italiano, outras para aí aquela música que a gente gosta muito da live. O Pupo Chanza Fortuna. Exatamente. Ah, bem. Pode ser, olha, pronto. Devia ser eu a escolher depois, mas olha, fui eu a escolher primeiro. É, sei lá, eu sou depois. Então vamos ficar com Chanza Fortuna, a música de Pupo, e logo depois vamos ficar com Una outra até, a música emblemática do Eros Ramazzotti. Vamos à música. Sabes que eu conheço, eu tenho uma pessoa muito especial para mim até. Isso. Para quem já agora perfeito me dar um grande abraço e que se chama Ramizote. Isto, se ela fosse homem era o Eros Ramizote. Ramizote? Sim, é um nome fofinho. É um apelido fofinho. Eu nunca tinha ouvido. É, já agora, pronto, se me tens a ouvir, olha, não vou dizer aqui que te chamas Joana, porque parece mal. Ai, ai, não, acho que ela não se importa. Pronto, então um abraço para ti, Joana, caso estejas a ouvir. E olha que, pronto, que esteja tudo bem por aí já agora. E pronto, isto é assim, nós mandamos abraços para os nossos ouvintes, para os amigos dos ouvintes, para os amigos dos locutores, para toda a gente. Ah, a gente manda abraços para toda a gente, para os amigos dos amigos, amigos dos amigos, enfim. Para os amigos dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos. Exatamente. A gente manda abraços para aqueles que têm no Facebook, numa relação com, solteiro, viúvo, divorciado, apaixonado e mais não sei o quê, e é complicado. Sabes que há um senhor... Sim. Sabes que é um senhor muito engraçado? O homem tem um bocado de cara de cromo, é um facto, mas... Enfim, quem? Ele está lá, numa relação com Antena Web. Okay. Ele deve ter uma fixação por rádio que é... Exato, é aquele que estuda na University of Life. Exatamente. Ah, já sei quem é, sim. Não, um tipo assim feio, com uma cara de tipo drogado, o que é aquilo? Por acaso não acho. Achas um rapaz bonito? Olha que giro, nós já falámos disso e agora vai passar aqui o reclamo do amor e passion, não é? Pronto, por acaso pá. Tu dizes, por acaso não acho e passa o reclamo do amor e passion. Por acaso não acho que ele drogado não tem nada. Sim, do alcoólico se calhar mais, não? Não. Alcoólico também não. Porque o Ice-T não tem álcool. Então é Ice-T. Ele é mais Ice-Tólico. Isso tem que ter mesmo cara. Está verdoso mesmo. Daquele chá verde que, ixi, Jesus, já lhe crescem ervas em todo lado e tudo. Isso é do musgo, o gajo não está movendo para aí há 3 anos. Epá, o gajo tem que estudar para a University of Life. Ora, nós temos gajos no programa, 3 vezes, gajo 4, gajo 5, só buscar a redonda. Agora, por isso mais, não tenho que dizer mais 4 vezes que é para ficar da redonda. Pronto. Ouvintes, vamos à música com o tal do Popo. Eu não sei, não conhecia. Ainda bem que já apanhei o nome. Hã? É Popo, não é? Popo. Popo. Chance a Fortuna. E logo depois ficamos. Que eu me esqueci qual é que era. Sabe qual é que era? Eros Ramazzotti com... Mas foi um outro. Exatamente. Portanto... Vamos lá. Só falta a Bella Italia com Marco Bellini. Bella pizza. Vamos à música. Olha, por acaso hoje é quarta-feira e há 2 quartas-feiras comi uma bela pizza bacana. Uma bela pizza e depois um gelado e lasanha é o meu prato preferido. Portanto, olha, ouvintes, também podem fazer convites para ir jantar comigo fora e comer lasanha. Vamos à música. Tenho que pagar a conta, aquela coitadinha. É ceguinha e desempregada, não tem dinheiro. Exatamente. Já voltamos, até já. Até já. Solo senza te. Mentre fuori piove, anche dentro me c'è un temporale che sta portando via cose vecchie e nuove. Per noi due era un sogno che, o senza fortuna, non poteva vivere, lo sai. Senza fortuna, nella vita niente accade mai. Senza senza fortuna. Io so già che tu mi mancherai, senza fortuna, senza la luna. Sono senza te, dov'è che ho sbagliato? Un tormento che cresce dentro me. Dimmi che cos'è, se è tutto finito, o se c'è solo un sogno che, o senza fortuna, non potrebbe vivere, lo sai, senza fortuna, nella vita sempre tu non stai, senza fortuna, forse un giorno tu ritornerai, con la fortuna e con la luna. Senza fortuna, forse un giorno tu ritornerai, con la fortuna e con la luna. Senza fortuna, non potrebbe vivere, lo sai. Senza fortuna, nella vita sempre tu non stai. Senza fortuna, forse un giorno e con la luna. Senza fortuna non potrebbe vivere, lo sai. Senza fortuna nella vita sempre tu non stai. Senza fortuna. Sembra chiaro che sono ancora ed è sempre più evidente. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Oh, quindi su di te. Sejam bem-vindos aqui. Esta é a última. Ou quase a última. É a última. Não, é a última, é a última. Oh, Regi, é a última. Olha, o Regi foi-se tudo embora. Não está cá ninguém para responder. Bom, enfim, é a última. A gente é que sabe. Nós somos os únicos sobreviventes há bocadinho. Pois, o pessoal morreu todo em prol da nossa salvação. Pois. Exatamente. Nós damos o corpo às balas. Eles é que morrem. Exato. Pronto. Porque é assim. Isto... Lá está, nós não precisamos de regi, nós fazemos tudo. Somos locutores, somos técnicos. Nós regimos a nós próprios. Exatamente, nós somos técnicos, produtores, realizadores, nós somos tudo. Isto aqui, o qual é que. A gente faz tudo. Nada. Pois é. Eu às vezes era, agora já não sou tanto, mas eu era a regi aí aqui do Carlos. No Rádio Alegria e no Rádio à Tarde, e assim, às vezes era eu. Só que a única coisa que ele me pedia era sandes e coisas assim, e beijos de leite. E... Ah, e qual é que é o Mali? A qual é que é o Mali? Para isso, não é? Mas pronto, eu vi. Eu não vejo que haja Mali. Também não. Contando que isto é a antena web, tu és o diretor. O senhor diretor, não há mal nenhum. Ah, acho bem que focalize o senhor diretor. O senhor diretor. A gente tem que ter aqui respeito que esta. Pá. Cara, há muita gente a querer me alugar, não é? Oh! Já tivemos aí pessoal que. O meu cargo sim, o meu lugar especificamente não, ao trabalho que teriam. Quer dizer, eu já ia falar demais. Desculpa lá, Carlos. À vontade, na boa. Eu só ia dizer que já houve gente cá dentro que quis o teu lugar. Houve, eu sei. Vou dizer que há. Mas houve em tempos pessoal que quis o teu lugar e que me odiou porque supostamente achava que eu tinha um lugar muito superior. Enfim. É vida. Invejas à parte, siga que. Enfim. Não, apenas... Siga em frente que para trás vem gente. Diz que sim. Para trás vem gente, descobre. Olha, aqui não está ninguém, está a janela atrás de mim. Bom. Por acaso a minha está ao meu lado. Atrás, se tivesse a televisão ligada, até vinha. Mas não. Epá, eu, se fosse aqui, não, porque ainda podia aparecer aí os nossos governantes. Sabes o que é que se passou hoje na reunião lá no Parlamento? Não, o que aconteceu? Ou foi a palhaçada? Acho que o Vítor Gaspar disse na semana passada que o que fez com que. Enfim, que. Com que nós não enriquecêssemos tanto com as exportações foi mau tempo. E então houve um do PCP que sugeriu que, para além de todos os recursos lá para o Estado, se agora se utilizasse também o Borda d'Água para 2013, o coisinho que mede a precipitação. Ah. E, bem, aquilo, vocês vão me desculpar, vou fazer uma coisa que eu não pensava em fazer, mas vou fazer. Uma coisa que saiu no dia de hoje. Estás desculpado, faz tudo o que tu quiseres, afinal tu és o show diretor. Eu vou-me calar para te dar tempo de antena. Ah, isso é o programa. Era o programa. Pois, enfim. Ah, tens outro tempo. Então vamos lá. Deixar-me lá. Espera aí. As afirmações bombásticas. E altamente reveladoras do Sr. Ministro das Finanças, que explicou, em parte substancial, a quebra de 4% no produto com as chuvas torrenciais que aconteceram no início do ano. E, portanto, esta explicação climatológica para os resultados desastrosos da nossa economia levou-me, portanto, a preparar-me para esta reunião com a proposta de lei número 148 sobre o tal supercrédito que os senhores apresentam, as estatísticas do INE sobre as receitas fiscais e o inquérito de conjuntura ao investimento e o Borda d'Água para 2013. Só assim é que a gente compreende os raciocínios e as estratégias do Governo. Temos mesmo que recorrer ao Borda d'Água. E, de facto, é caso para dizer que as notícias não são boas. E, neste momento, o Ministro da Economia se engana. Ora, água de julho no rio faz barulho, chuva de agosto aparece ao mosto e, em setembro, pelo São Mateus, não peça chuva a Deus. Ora bem, era este o elemento que faltava para compreendermos a perspectiva e a estratégia económica do Governo. Agora compreendemos as declarações do Ministro Vítor Gaspar. Muito bom, muito, muito fantástico. Olha, eu ainda gostei muito daquela parte em que ele fez o... Ah, o... Perceberam, está bem? Foi fantástico. Isso foi porque ele tinha os lábios secos com falta da tal precipitação. Exatamente. Muito bom. Mas Sr. Vítor Gaspar, a melhor coisa que você faz realmente é dormir, homem, despreza. Despreza-se na alheta, Cristo. O ministro agora vai ter que se partir a rir, é lógico. É o Borda d'Água. E ele ainda faltou duas coisas. As chuvas de maio, pronto, enfim. Mas o que faltou foi o abril águas. Abril águas de mil? É, isso ainda faltou, não é? Eu por acaso não conhecia nem o de julho, nem o de agosto, nem o de setembro. Nem eu. Não. Mas pronto, pronto. Para além daquilo do. Foi assim. Fixe, e foi aquela parte. Enfim, ele tem toda a razão. Oh, Sr. Vítor Gaspar, realmente. Vá dormir, que isso. Enfim. Vá dormir, que isto. Vá dormir, Gaspar. Dorme, mãe do foca, dorme. Vai dormir, Gaspar! Dorme ainda, foca, dorme! Isto é uma alusão à música do TJ E, ou T, como é comumente chamado. Ou o Tijolo! Tizão, Tijolo, lá dizia. Puto P, não é? Eu gosto mais do Puto P, o João Pedro, para quem eu envio um abraço. Nós temos aqui umas coisinhas assim no rap muito fixe. Muito fixe. Sigam o canal do Puto P no YouTube e vão perceber. Nós temos aqui uns bifes muito engraçados. Muito! Que nada tem a ver com o talho, atenção. Nem com as batatas fritas. Nada, embora eu prefiro esses bifes, gosto mais desses do que estes. Faz que se entenda, não é? Eu vou pensar, eu ando a pensar seriamente em tornar-me vegetariana. Eu não. Ando a pensar em tornar mulheriano, que é uma coisa que faz melhor à saúde. Olha, o pior se fosse aquariano. É que aí também tinhas que ser medido a borda d'água. Eu tinha que comer peixe também. E tinha peixe. Sim, mulheriano dá para qualquer boca qualquer sigo. Opa, assim, olha, tu coisa. Eu faço como aqueles que estavam dois malucos a conversar no manicômio. Malucos, mas sabem-na toda. Essa é que é. Dois malucos a conversar no manicômio e diz um assim: eu, quando me casar, eu é que não sou maluco, porque eu, quando me casar, vou-me casar com uma sereia. E diz outro: aí, ó maluco, estás maluco, ok? Mas vais-te casar com uma sereia? Claro que sim, vou-me casar com uma sereia. Mas porquê é que vais casar com uma sereia? Então, ou ao almoço carne, ou jantar peixe. Nada! Sei que é, pá. Acho muito bem. Não, lá que não disse metade mulher, metade baleia. Bem. Pronto, também podia ser, não é? Ai, ai, ai. Está bem, está bem. Ai, ai, ai. Ai. E é isto, ouvintes, estamos no finalzinho desta nossa emissão número 2 de Olha Que 2. Emissão que está aí para o ar neste dia 30 de junho de 2013. 30 de junho? É a altura em que fica disponível. Ah, bom! Portanto, ok. Faltam-te as margens, não é? Faltam-te as margens temporais para. Eu tinha a impressão que alguém poderá dar com uma garrafa hoje. Quem? Não sei. Do lado do teu computador, é possível? Talvez mais para o microfone. Molha o microfone, desgraça o microfone e depois. Ai, o meu microfone! Agora não arranjo. Não arranjo outro como este. Regafa, por acaso tem aqui um suplente. Regafa espada, para a tua informação. Ah, tens um igual a esse? Tem, aqui fornecido pelo nosso técnico de som, Nuno Miguel. Técnico de som? Sim. O nosso locutor também, não é só técnico de som. Ah, bem. Não é só técnico, eu estou a dizer só técnico de som, mas eu já trabalhei em rádio mesmo. Em rádio mesmo, em rádio FM, não rádio mesmo, mas rádio FM. Desculpa-te agora, sim. Não sejas tontinho, porque senão, se eu não considerasse isto rádio mesmo, não estava nisto há 3 anos! Que coisa, pronto, comecei nesta história das rádios muito novinha, mal sabia no que me estava a meter. Assim. Mas a parte mais gira, eu estou a dizer técnico, mas essa é a parte mais gira, é o pessoal que está nas regis, nas produções. Isso é que é fixe. É. Sempre a porreiro. Os gajos trazem uns cafés e que. E com quem se diz os disparates em off? Que ah, tá! Ouve. O microfone está a fazer os ruídos da vez, pá, então! Mas não sei o que se passa aqui em cima, não consigo. Olha o microfone, pá, quero falar, não consigo, pá! Olha, deixa do cabo, deixa-me ver. Olha, desliga aí o verde! Não, não é o verde, desculpa, enganei-me, é o amarelo! Oh, caraças, pá! É aquilo que depois também nos diz ao ouvido: epá, chega para lá as beiças, pá, estás a deitar-te escafanhotos para o microfone, hein? Ou então depois tipo um. Ou então outro: epá, já te equalizei não sei quantas vezes, man. Tira as beiças do microfone que está cheio de gafanhotos, mas já não se percebe nada deste lado. Ou então depois de estilo. Olá, caros ouvintes, bem-vindos. E ouve-se um: olá, caros ouvintes, bem-vindos. Ei, opa, desculpa, não enganei-me, dito para ligar o cabo do modificador de voz. Muito bom. Mas assim, não fiz, eu estou a imaginar, tipo, assim, numa rádio. Em cá do Norte, que eles é que são assim, também, para os despachados. Tipo, um gajo a falar e tal. Ah, peraí, já disse gajo 7 vezes. Tem de ser mais 3. Pronto. Ah, estão gajada! Pronto, já disse 3 vezes. Dá por 3. Este gajo. Está bem. Anda, gajo, siga! Pronto, e então. Imagina, está o gajo. Tchau, caros ouvintes, já 13. Caros ouvintes, bem-vindos a mais emissão, tal, não sei o que é que eu estava a falar. Passar um bocado entre o Dragi com um equipamento na mão, arrasta lá o coisinho com rodas, e ele está a apresentar. Temos aqui um convidado e tal. Aliás, temos uma pessoa melhor. Ora, estava eu a dizer. Para temos aqui um convidado. É porque és pá. Olha, mas que tu. Temos aqui um convidado. Olha, o que estou em direto. Não sei se perceberam a distância. Por propositar. E o que é que é o equipamento? É um desumidificador. Bom. Ai, ai. Mas pronto. Isto mais um bocadinho, se não tivesse água, até dava para fazer da duf. É, mais um bocadinho. Mais um bocadinho era. Foi acabado com mais força e ouve-se. Pois. Vou rebolhar. Olha para o pai! O que é? A garrafa devia de cair. E por que não acabarmos com o burburraso de amor, já que tanto falamos? Burburraso de amor! E por muitas coisas. Romântico, pá! Pá, quem é o gajo que canta isso? Epá, agora não dou nome de gajo e não digas mais essa palavra, que só tenho de dizer mais 4 vezes. Ah, não haja problema. Eu costumo escolher aqui um gajo e uma gaja. Se fica 16 ou agora tenho que dizer gajo mais 3 vezes e gajas mais 3. Porra da gaja. Pronto, então o gajo que eu escolho é o Filipe Pinto. Pronto, não é esse gajo de todos. Está 20, 25, não interessa. Pronto, está bem. A Filipe Delgado? Ai, Filipe Pinto. Filipe Delgado. Oh, gajo, troquei o teu nome. Temos uma fui que tive de corrigir. É que também exato, existe desculpa, Delgado. Filipe Delgado, exatamente. Com... Epá, eu acho que uma pessoa que se chama Delgado deve passar uma vida muito complicada. Pá, então, e não te chamas grosso porquê? Delgrosso. Enfim. Então, Filipe Delgado, com vidas trocadas, é a minha escolha para o fim desta emissão. Eu que sou uma rapariga ou uma gaja do rock que eu escolhi músicas românticas. Pá, daqui a uns tempos estou a meter. Olha, mas estamos a usar o gajo e o epá, que isto são duas palavras que ninguém usa errado. E ainda por cima ninguém nos está a pagar a publicidade. Que gajo mais sortudo, não é? Quem? O EPA. O EPA já não é aquilo que era. Olá, é verdade, eu sou por causa dessa, os vossos lados me estão assim, numa decadência. Aquele EPA já não terá a ver, já não tem aquela pastilha que era assim uma bolinha. Pá, fantástico. Ah, isso sei como era incomodativo, eu não gostava nada disso. Agora as pastilhas, aquilo é assim uns quadradinhos. Eu gosto mais, eu gostava que o EPA não tivesse pastilha elástica. Pois okay. eu também preferia, mas pronto, já que tinha. Assim podia comer à vontade. Era tão bom. Eu também prefiro gomas a pastilhas, não gosto nada de pastilhas. Não gosto de pastilha elástica. Eu não gosto de nenhuma pastilha, seja ela elástica ou não. Não, eu dependo das pastilhas. Se for daquelas que faz rir, até gosto. Agora das outras não. Pronto, pensei que tivesses pai uma preferência pelas gorila ou pelas bubalu ou o que é que é. Não. Isso é só publicidade gratuita. Tu, no programa passado também não fizemos publicidade à Playboy? Está bem, mas a Playboy é uma causa humanitária. A coalhária. É a mesma coisa. Está bem. Pronto, vamos lá à música. Enfim, vamos à música. Borburras de amor, do meu caralho, Juan Luis Guerra. E depois vamos chegar com a música de grande senhor de seu nome, Vidas Trocadas, com o tema Filipe Delgado. Viu? A gente volta lá para a próxima. Este é o Oda Quilhões. É isso mesmo, Oda Quilhões. Ah, o programa que faz sucesso na sua rádio. E que na próxima semana vai voltar, se o mundo não acabar primeiro. Ah, que não acaba. Uma boa semana a todos. Trabalho, descanso, de férias, de, sei lá, desemprego, que é agora o emprego da moda. Já sabem, temos página no Facebook da rádio, Rádio Antena Web. Portanto, temos nada, vai acabar. Pois é, vai acabar. Mas tem o nosso grupo. Carrego com sério que esta miúda dá. Antena Web, temos a Antena Web, pronto. E tem a minha página de artista, se quiserem chegar lá, e de amigos e não sei o quê. Tem a página do locutor também. E a página do locutor Carlos Bonaparte. facebook.com/locutorcarlosbonaparte. E o facebook.com/ Joana Rita com Y em vez de um I, que ela é finória. O grupo é o grupo Antenweb, que conta neste momento com mais de 2.840 membros. Portanto, é um corpo com muitos braços e pernas. Exatamente. E muitas cabeças. Cabeça, tronco e membros. O resto... Exato, eu percebi. Não é muitas cabeças, é muitos braços e muitas pernas. Os membros é só pernas e braços, estás a ver? Mas, pá, tem muitas cabeças também. Bom, por hoje acabamos por aqui. Por hoje ficamos por aqui. O Carlos volta a seguir com mais uma hora zero. Três horinhas de peace and love para vocês que estão desse lado. Volta abaixo lá, volta. Só paz e amor. Hora zero desse dia 7. Uma noite daquelas deliciosamente boas. Sei lá. Isto que estou, até parece que vais ouvir a hora zero a seguir. E vou. Não sabes, vamos deitar assim na cama a ouvir a hora zero. Não sei se vais, é que a emissão de 16 de junho do... 16, 14 de junho. Sabe, 13 de julho só vai ficar disponível no próximo dia 7 de julho. Não sei se... Não, vais-me... Oh, tu ainda só vai ficar disponível no dia de anos da minha mãe. Ah, pronto. Oh, mãe, é só para saberes que eu não me esqueci, pá. O Facebook vai avisar, mas olha. Entretanto, também está na agenda de telemóvel. Também, se não tivesse, eu esquecia-me. Pronto. Já agora, obrigado pelo convite. Eu depois apareço aí. Eu depois fixe, eu digo, fixe. Bora. Não preciso de nada, não. É só para comer, não? Não, é só para comer. Ah, pronto. Ah, tu está bem. Então eu levo... Não te esqueças, depois dormes na banheira, pá. Ah, não há problema nenhum. Então está certo. Não há tigrino, não é? Está bem. O quê? Não há? É tigrino? Uma banheira cheia de bebida verde. Que é para ficares mais ogre ainda. Ok. Exatamente. Ah, tens de trazer, tens. O quê? O Lost! Vou comer tudinho. Tens que levar o Lost. Não, para comer, que é isso? Não, não é para comer. É para ele vir ter com a madrinha dele. Que é isso? Ah, está bem. Então, meus amigos, resta uma ótima noite. A seguir, hora zero com o Carlos Bonaparte. Até para a semana. Até para a semana. Fiquem bem. Boa noite. Burburras de amor de Juan Luís Guerra. E logo depois, Vidas Trocadas de Filipe Delgado. Então, são o pontapé final, ou melhor, são põe o ponto final, assim é que é, nesta nossa emissão. Boa noite, até para a semana. Até para a semana. Tenho um coração mutilado de esperança e de razão. Tenho um coração que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti.

Toma.